Este ano, além do serviço brasileiro da BBC, mais alguém comemora seu cinquentenário. Um super-herói que, apesar de meio século de existência, continua com força total, assim como o serviço brasileiro da BBC. E aqui estão João Bosco Almeida e Maria Costa Pinto, da BBC, para contar a história em detalhes, revelando a identidade do super-herói kryptoniano. Ups! Mais rápido do que um tiro. Mais poderoso do que uma locomotiva. Olhe, no espaço, lá no céu. É um pássaro. Não, é um avião. Não, é o Super-Homem. Exatamente, Super-Homem, o indestrutível herói que surgiu primeiro nas histórias em quadrinhos, comemora o seu cinquentenário na mesma época que o serviço brasileiro da BBC. Seus criadores, os americanos Jerome Siegel e Joe Shuster, tiveram inspiração para o herói em 1934. Mas o primeiro gibi do Super-Homem, e eu nem sei se ainda existe essa palavra, mas há 50 anos existia, pois o primeiro gibi do Super-Homem surgiu em abril de 38. A data da capa era de junho, e o aniversário do Super-Homem, por razões que ninguém sabe bem quais são, é no dia 29 de fevereiro. Toda esta matemática resulta numa única certeza. O Super-Homem, este super-herói, celebra este ano 50 anos de fabulosas aventuras. Aventuras que nos Estados Unidos já foram contadas em revistinhas ou nos gibis, nas colunas de histórias em quadrinhos de 250 jornais, em radionovelas durante 13 anos, em 3 romances, em dezenas de seriados para a televisão, em um musical da Broadway e 5 filmes, com mais um atualmente em preparação. Tudo isso para não falar nos brinquedos, nas fantasias, nas camisetas, etc, etc, tudo em torno das aventuras do Homem de Aço, como aliás o Super-Homem era chamado quando foi introduzido pela primeira vez no Brasil. No Brasil, aliás, o repórter Clark Kent, do Planeta Diário, a outra personalidade do Super-Homem, virou Edu. E Lois Lane, a namorada do repórter Clark Kent e o dilema romântico do Super-Homem, Lois Lane no Brasil virou Miriam Lane. O Super-Homem chega aos 50 anos com a mesma cara de 25, com que nasceu durante uma noite de insônia do jovem, do pobre e feioso Jerome Siegel. Ele conta que estava certa vez sem sono, contando carneirinhos, e de repente teve a ideia. Imaginou um personagem que era uma mistura de Sansão, de Hércules e de todos esses homens fortes. Só que este seria um pouco mais forte, seria Super, Super-Homem. Siegel e Shuster, os dois criadores do Super-Homem, são talvez as duas únicas pessoas nos Estados Unidos que não estão celebrando o cinquentenário do herói. Ambos, hoje com 73 anos de idade e vivendo em Los Angeles, no mesmo bairro, além de doentes, estão tristes. Tiveram uma longa briga na justiça pelos direitos de seu personagem com a Warner Communications e, no final, conseguiram apenas $20 mil por ano, quando o valor do Super-Homem é calculado em mais de $1 bilhão. Uma injustiça que o Super-Homem não toleraria na sua vida de aventuras. Porque o Super-Homem não é apenas de aço. Ele é honesto, fala a verdade, é idealista, otimista, ajuda os necessitados e tudo isso arrematado por uma extrema modéstia, uma grande perseverança e pela capacidade de saber dar a volta por cima. Ainda bem que existe o mundo da ficção. Que o Super-Homem viva outros 50 anos, pelo menos, com esta mesma cara e disposição de jovem de 25. E quem sabe um dia a ciência descobre uma forma de trazer o Super-Homem para o mundo dos mortais. A gente precisa muito dele por aqui. Thank you. Benny King, um ídolo pop que começou sua carreira em 1959, está de volta à cena pop britânica, trazido pelo sucesso de um comercial de TV. Márcia Poole, da BBC, tem os detalhes e chega precedida de um clássico da música pop, talvez a canção mais conhecida deste veterano, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me. Um trechinho de Stand By Me com Benny King, um antigo sucesso pop que ano passado esteve na parada pop britânica e esteve também na televisão como trilha sonora de um comercial da Calça Leves. Pois bem, muita gente pensou que a volta de Benny King fosse coisa efêmera devida somente ao sucesso do comercial, mas estas pessoas se enganaram. Benny King, roqueiro veterano com cerca de 30 anos de carreira, que influenciou vários músicos famosos, tais como John Lennon, que aliás gravou Stand By Me, enfim, Ben E. está de volta de compacto novo. Ele explicou à reportagem da BBC que o sucesso do comercial de jeans fez com que ele atingisse um público novo. When I'm on stage and I look out into the audience, I actually see kids like, you know, 9 and 10 and 11 years old, and that's strange. Benny King está dizendo que quando olha para a plateia em seus concertos, vê muitos jovens, alguns inclusive crianças de 9, 10 ou 11 anos. E eles estão lá para ouvir uma única música, no caso, Stand By Me. E quando chega a vez da música, ele tem de repetir várias vezes. E isto, na sua opinião, é uma coisa boa, pois mostra que os jovens também se interessam por músicas antigas, também são capazes de curtir os mesmos ídolos que seus pais ou, quem sabe, avós. E o que será que um veterano com 3 décadas de carreira pensa da nova geração pop? There's some good stuff around, really, you know. Benny King diz que há coisas boas, mas o rock sempre passa por períodos que se alternam. Épocas em que não há nada de novo ou interessante para se escutar e épocas em que há muita coisa boa. Ele acredita que o período atual é uma fase de transição entre uma época e outra. Bem, resta esperar para ver se dentro em breve o rock se revitaliza com um período de coisas boas que valham a pena escutar. Enquanto esperamos, ouça um novo compacto de Benny King, na verdade uma versão de um sucesso antigo de um amigo seu, A Lover's Question. Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's something special. Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question. I'd like to know. I'd like to know when she's not with me, if she's still true to me. I'd like to know. We'll tell me where. O rock soviético começa a despertar interesse na Grã-Bretanha, principalmente por estar ganhando mais espaço na União Soviética, quem sabe devido à glasnost de Mikhail Gorbachev. No ano passado, dois grupos soviéticos participaram de um festival pop em Londres promovido por uma estação de rádio. Recentemente, uma equipe da BBC esteve em Moscou e Leningrado para tentar traçar um panorama do rock neste país, onde durante muito tempo este estilo musical foi considerado mais um símbolo da decadência capitalista. Dulce Maltês, da BBC, apresenta uma reportagem em três partes, com produção de Márcia Poole, sobre o rock soviético. Vamos ouvir a primeira parte. Este é o grupo soviético Vova Zini com um trechinho de Hey Hey. Para as audiências acostumadas ao rock ocidental, o som pode parecer muito ruim e pouco sofisticado. Mas os soviéticos merecem boa vontade, pois estão se esforçando. Nas décadas de 60 e 70, muitos grupos pop soviéticos simplesmente imitavam o padrão ocidental, alguns até cantavam em inglês. Agora, porém, estão desenvolvendo seu próprio estilo, fazendo um tipo de música que é inconfundivelmente soviético. Por outro lado, há também um paralelo com grupos ocidentais que tentam escapar do padrão imposto pelas grandes bandas britânicas. Na Irlanda, grupos pop como The Pogues têm se voltado para as raízes culturais celtas, combinando elementos da música folclórica tradicional com o pop, numa tentativa de desenvolver um estilo próprio. E na União Soviética, alguns grupos têm combinado o pop com as tradições da música folclórica, expressando, em letras elaboradas, sua opinião com respeito à sociedade. E Alex Schichter, da Rádio de Moscou, explicou à reportagem da BBC por que os jovens soviéticos se voltaram para o rock como forma de se expressar. I think there came about a shift in public mentality somewhere in the late 70s, you know, a little more of sarcasm, irony. Alex Schichter está dizendo que no final da década de 70 ocorreu uma mudança na maneira de pensar das pessoas. Começou a haver mais sarcasmo e ironia, sobretudo entre os jovens. Isto deve-se, em parte, ao fato de as pessoas estarem cansadas com a estagnação, impacientes com falsos valores e padrões ambíguos. Por exemplo, no colégio eles diziam uma coisa, em casa tinham que dizer outra. E o rock, como uma subcultura, era uma válvula de escape, permitindo às pessoas serem sinceras nas letras de suas músicas. Mas o rock ainda enfrenta problemas na União Soviética, e sobre estes problemas nós falaremos outro dia. Por enquanto, eu deixo os ouvintes com um dos mais influentes roqueiros soviéticos, que, aliás, cometeu suicídio pouco antes da equipe da BBC visitar a União Soviética. Sasha Beshlikov. Черные дыры, из них не напиться. Мы вязли в песке, потом скользнули по лезвию льда. Потом потеряли сознание и рукавицы. И мы строили замок, а выстроили сортир. Ошибка в проекте, но нам, как всегда, видней. Uma equipe da BBC esteve recentemente na União Soviética para traçar um panorama do rock no país, já que este estilo musical está ganhando mais espaço na União Soviética e despertando o interesse do público britânico. Dulce Maltês, da BBC, apresenta agora a segunda parte de uma reportagem com produção de Márcia Poole e fala sobre o mercado oficial e o mercado paralelo do rock soviético. Когда голова кругом, когда все идет вверх, и стены качаются перед тобой. Когда все равно в свят, когда хочется кричать, когда ты играешь струну, прикручив рукой. И звук обретает смысл и решает форму действий. И вечно в образе слышится ответ. Глухая ворчание струн, заливет бетонный тепло, узоры хвостом всплывающих ракет. И вновь отдает себе свои права. Este é o grupo Verdansk, durante um concerto em Moscou em novembro passado. Atualmente, há dois aspectos distintos na cena pop soviética. A glasnost, com maior abertura, particularmente no tocante às artes, significou maior liberalização e mais oportunidades a certos grupos de rock que brilham no lado oficial da cena pop. Mas ainda existem várias bandas que não conseguem aceitação oficial. O grupo Verdansk, por exemplo, não conseguiu gravar um álbum com a única gravadora oficial soviética, Melodia. O líder Sasha Sklier explica por quê. In my opinion, their attitude is not professional at all. They don't understand how the modern rock music must be sounded. Sasha está dizendo que, em sua opinião, a atitude da gravadora Melodia não é profissional. A gravadora não entende sobre rock moderno. E outra desvantagem de Sasha é que bandas que tecnicamente não são consideradas profissionais, como o Verdansk, não recebem permissão para gravar nos estúdios da Melodia. E como é então que estes grupos chegam à audiência? Quem explica é um cidadão soviético que esbarrou com a reportagem da BBC, por acaso, no metrô de Moscou. They are operating on this purely independent network of people who making O moscovita Misha disse à reportagem da BBC que os grupos operam numa rede totalmente independente, onde as pessoas copiam as fitas cassete umas das outras. Eles estão fora da rede de distribuição oficial e fazem suas fitas em lugares tais como a cozinha de alguém ou mesmo um quarto de dormir. E estas fitas são então copiadas e distribuídas em todo o país por pessoas que não músicos e estão apenas tentando ganhar dinheiro. A equipe da BBC disse que as autoridades alfandegárias apreenderam cerca de 200 cassetes de grupos ocidentais que a equipe tinha conseguido. Muitas vezes, cassetes e discos apreendidos pela alfândega chegam ao mercado negro, onde são vendidos por preços exorbitantes. Além da dificuldade em obter apoio oficial, os grupos pop soviéticos às vezes também enfrentam censura, devido às suas letras, apesar de o problema estar diminuindo com a maior liberalização atual. Mas sobre rock engajado na União Soviética, nós falaremos outro dia, na parte final desta nossa reportagem. Até lá, fiquem com um dos grupos que conseguiram fazer um disco na gravadora oficial, o grupo Bravo. Uma equipe da BBC esteve recentemente na União Soviética para traçar um panorama do rock no país, já que este estilo musical está ganhando mais espaço na União Soviética e despertando o interesse do público britânico. Dulce Maltês, da BBC, apresenta agora a terceira e última parte de uma reportagem com produção de Márcia Poole e fala sobre as músicas engajadas do rock soviético. От прошедших ночей. Но если ты желаешь всему подвести итог, я не стану мешать. Este é o grupo Slang, que na letra desta música diz, entre outras coisas, nós somos comunistas, nós não somos fascistas, nós somos humanistas. O Slunk, a julgar por esta letra, não deve ter problemas com as autoridades. Mas, até recentemente, outros grupos enfrentavam dificuldades devido às suas letras. Hoje, porém, a censura não parece ser um problema, como explica Vasily Strelnikov, um disc jockey da rádio de Moscou. I don't think that these groups go through any filter nowadays. Again, this is my personal view. I think, you know, as Bob Dylan once said, times are... O disc jockey explica que, na sua opinião, hoje em dia os grupos não enfrentam o filtro da censura. Ele cita Bob Dylan dizendo que times they are changing, os tempos estão mudando, e diz que a maioria das bandas pop canta o que quer, da maneira como quer, não precisa ver nenhum chefe ou obter aprovação da KGB. E as letras agradam à audiência que, em certos concertos, aplaude freneticamente certas frases. Mas nem todos os grupos soviéticos estão interessados em política. Uma das pessoas entrevistadas pela equipe da BBC explicou que se os grupos mencionam uma questão política em suas letras, é porque esta questão os toca de forma pessoal. E há também grupos interessados na ecologia, na preservação de monumentos históricos, etc. O problema é que, como não existe uma compilação das músicas mais vendidas, ou seja, uma parada pop na União Soviética, é difícil dizer quais os grupos mais populares e, particularmente, qual o impacto dos grupos mais politizados junto ao público. O fato é que, com a Glasnost, há certamente mais liberdade. Mas o líder do grupo Televisor, Mikhail, acredita que no futuro as autoridades podem voltar à rigidez de antigamente. Things are getting better, that's for sure. But still, if you are turning back for a half a year, things were better then. A lot of concert halls... Mikhail explica que as coisas estão melhorando, sobre isso não há dúvidas. Mas que, na realidade, há 6 meses a situação estava melhor. Agora, vários teatros tiveram de recusar a reserva de um ou outro grupo para fazer concertos devido a recomendações do Comitê Regional do Partido Comunista. Mikhail acredita que não se pode dizer que a Glasnost tem acabado. Há muitas pessoas otimistas com relação à Glasnost e à Perestroika, mas são funcionários do governo tentando fazer seu trabalho, tentando empurrar as pessoas para frente numa rotina burocrática. E o líder do grupo Televisor acredita que isto não é o bastante. Ele acha que no futuro poderá haver pressão para que as autoridades imponham restrições nos roqueiros e talvez forcem a música pop a voltar à clandestinidade. Mas não se sabe se esta nota de pessimismo é justificada. Por enquanto, os roqueiros têm liberdade, apesar de às vezes terem problemas com as autoridades. Nós vamos encerrar esta reportagem sobre o rock soviético com um grupo de vanguarda que tem uma música sobre a imprensa soviética dizendo: às vezes eu fico triste e choro sem lágrimas. Pela manhã, quando passo pela banca de jornais, eu muitas vezes desejo o que não tenho. Eu aprendi a sonhar com o cheiro da tinta fresca dos jornais. Eu aprendi a sonhar com a imprensa soviética. E resta esperar que as autoridades não voltem atrás e destruam o sonho. O grupo Zvokimol, vanguarda do rock soviético. Посижу и грущу, я умею плакать без слез. Я делаю пустые глаза, и на каждый вопрос отвечаю «за». А утром по пути с киоск я часто хочу, чего нет. Меня научила мечтать свежая краска газет, союз печаль. Um veterano da música pop está de volta à cena pop londrina. Aqui está a Márcia Poul, da BBC, para explicar aos ouvintes qual o ídolo em questão e contar os detalhes da história. Os ouvintes se lembram desta música? Com certeza devem se lembrar, pois trata-se da canção tema do filme A Primeira Noite de um Homem, Mrs. Robinson, um dos clássicos da dupla Simon & Garfunkel. A dupla fez um sucesso extraordinário na cena pop internacional durante mais de 2 décadas, mas depois Paul Simon e Art Garfunkel seguiram caminhos separados. Paul Simon continua fazendo muito sucesso como artista solo, principalmente depois de seu LP Graceland. Mas e Art Garfunkel? Ouçam a música e já já eu falo sobre ele. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you or our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Um trechinho de Mrs. Robinson. Bem, Art Garfunkel também partiu para a carreira solo depois que sua parceria com Paul Simon se encerrou. Mas não foi tão bem sucedido quanto seu amigo. Ele também tentou o cinema participando de alguns filmes, mas não chegou a se tornar um superstar. Agora, depois de um período de reclusão, Art Garfunkel está se preparando para iniciar sua primeira excursão como artista solo pela Grã-Bretanha. Ele conversou com a reportagem da BBC e disse que passou a maior parte dos últimos anos escrevendo, esteve no Japão e acredita que recuperou suas forças, aprendeu coisas novas e tem uma mensagem diferente para o público. Entretanto, seu novo compacto é uma versão de um sucesso pop de 1963, So Much in Love. Por que ele escolheu uma canção antiga para o compacto ao invés de lançar uma composição sua? Lately I've been going around, if I run into young people, I'll say to them, don't you think America is so full of hype that there's hardly anything genuine left? Art Garfunkel está dizendo que ao andar pelas ruas nos Estados Unidos e conversar com os jovens, ele costuma perguntar, você não acha que há muita bobagem, muito modismo hoje em dia? Será que ainda tem alguma coisa genuína na América de hoje? E os jovens respondem, uma coisa é genuína e vale a pena. As rádios que tocam rock antigo, músicas de gente como Jimi Hendrix, por exemplo. Daí, então, ele escolheu uma canção antiga para seu retorno à cena pop. So Much in Love, com Art Garfunkel. As we stroll along together,